Salvador, boa noite. Mundo 61. Informação Eco, autorização Guarulhos. Voo 61, informação Eco, curso para Guarulhos, está autorizado via rota do plano de voo, nível 360. Estou no zero após a colagem curva direita, subida da AEL, Leda, Motiva. Transponder 5044, controle 119.8. Pesado Guarulhos, 360, curva direita da AEL, Motiva, rota do plano 5044, 198. Correto, voo 61, chamo pushback acionamento. É, boa tarde. Salvador, muito bom dia, 3601. 3601, informação em curso Eco, para São Paulo Congonhas, pronto rápido. Passa 3601, autorizado para Congonhas, via rota do ponto de voo, nível 360. Visto no zero após a colagem, curva direita, subida da AEL, Leda, Motiva. Transponder 5045, controle 119.8. Autorizado Congonhas 360, decola da 10, curva da direita da AEL, Leda Motiva, aciona 5045, 1981, controle 360, 3601. 3601, protegimento correto, chama para o pushback acionamento. pré-estacionamento, posição 03. Pronome 61, autorizado, chegou a estacionamento, chama para táxi. Autorizado, reporta táxi, pronome 61. Uno 61, Uno 61, com 165 a bordo, 420 com 100. Uno 61, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0. Quando no ponto de espera, torre 395, altímetro no 0, no 7. Livre táxi, ponto de espera 895, 17, boa. Oi, boa noite. Bom dia, Gol 161. Gol 161, autorizado ali, manter pistão no zero. Manter pistão ali, 161. Autorizado, aliás, decolar, pistão no zero, vento no 30 graus, 5 nós. O número 61 no cobertor? Negativo. Autorizado, aliás, e decolar, pistão no zero, vento no 30 graus, 5 nós. Ali decola, o número 61. Polo 3601, pushback em acionamento no 07. 3601, autorizado, pushback em acionamento, chamar o TAC. Autorizado, vai chamar 3601. Polo 161, decolagem 28, controle 119, decimal 8. 19, 8, boa. Sou 3601, no táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio Uniíndia. Próximo ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0, 1 no 7. Salvador, bom dia, Santos 3601, ponto de terra da 10, pronto. 3601, autorizada a linha de colapso turno 0, vento no 30 graus, 5 nós. Falou no 0, 3601. Controle 1 no 9 decimal 8. 8, obrigado, bom dia.